Tá feliz? É claro. Por que não estaria? Foi o que sempre pedi, meu amor. Tudo pronto pra gravação? Meu bem, já nasci preparada e carregada com petateras de informação. Tô pronta há séculos. Só que você não vai participar, não. Como assim eu não vou participar? De quem é o programa? Quem é que decide tudo aqui? Engole o choro e controla as carrapetas aí que o show é meu bem. Daquele jeito! Diretamente do planeta Neo, no sistema Matrix, para seu programa de estreia. Ela, sempre maravilhosa, a valorosa imediata da interlúdio. Aquela que sabe de tudo sobre a vida, universo e tudo mais. Recebam agora, para seu programa de estreia, Rolly! E aí, seus cachorros doidos de Saquarema 5. Tudo bom com vocês? Comigo tudo na mais excelente qualidade. Eu sou Rolly, a magnífica, e você está no meu programa. O Rolly. Sim, você não entendeu errado. Este não é um episódio comum do Multiverso X e nem mesmo o holodeck que você conheceu. Aquilo é passado, sejam bem-vindos ao meu cantinho. Nada de sejam bem-vindos a Interlúdio, nada de sou esse Barros o seu capitão e pererepão duro. Quem manda aqui sou eu. Colar de beijos para o recalque. Vocês ouviram essas vozes? Aqui comigo para um papo gostoso e para me auxiliar nas leituras de e-mail meu fofo Sabichão Aidechu e o pilotão Júlio Barcelos. Oi gente, tudo bem? Olá Rolly, tudo bem? Júlio, ouvinte? E aí, meninos, como vocês estão? Tudo ótimo, ainda mais agora na sua companhia. É, aqui tá bom também, Rolly. Obrigado pelo convite aí, pra poder participar. Puxar o saco. Ah, eu tô maravilhosamente esplendorosa. Obrigado por perguntar. Ah, mas é você, né, Rolly? A gente não espera outra coisa de você. Sempre um fofo esse, menino. Bajula mais que talvez eu acredite. Fala aí, o que vocês estão fazendo de bom nessas explorações pelos universos afora? O que estão assistindo? O que andam lendo e fazendo? Essas coisas. Então, Rolly, continuo dando sequência nas leituras aqui. Eu comecei as Crônicas de Nárnia junto com o projeto de leitura da Neila Suzart, a esposa do Ace. E eu pretendo começar também Os Miseráveis, também vai ser uma leitura conjunta ainda essa semana. E vou ter livro pra ler e até... a perder de vista. E os que eu terminei há pouco tempo, logo tem resenha no Multiverso X. O pessoal logo fica sabendo o que eu li recentemente. Mas os que eu tô lendo atualmente são esses. Agora, filmes. Eu assisti praticamente quase tudo que apareceu na minha frente sobre Os Miseráveis antes de começar o livro, que eu não me incomodo com spoilers. Então, eu vi musical, vi filme, assisti a peça de teatro, que é o musical também. Por sinal, tá estreando em São Paulo, quem quiser ir, não perca. Fazer um jabá aqui do musical. Faz bem. E você, Júlio? Eu terminei de ler a série dos Instrumentos Mortais, né, que eu indiquei esses episódios passados. Eu li também já um spin-off da série, que era as Crônicas do Bane. E agora eu tô lendo o Codex dos Caçadores das Sombras, né, o manualzinho de regras deles. Um pouco divertido também por conta dos comentários. O Ace tinha até falado que tinha as anotações dos personagens no livro e são bem cômicos. Esse é a parte mais legal do livro, mas também tem bastante curiosidade, algumas coisas que não são totalmente explicadas, até por não serem tão importantes dentro do livro, mas são curiosidades legais de você descobrir. De leitura eu tô lendo ele. Esse final de semana eu terminei de ver a primeira temporada de How I Met Your Mother. Tava assistindo pra poder dar uma descontraída aí no final de semana, uma comédiazinha. E também fui ver semana passada, na outra, o filme do Logan, sensacional, que estreou no cinema aí. Caso alguém ainda consiga pegar na sessão, super recomendado. esse filme pra poder assistir, pra quem gosta de X-Men, filme de herói, e pra quem gosta do Wolverine em si, foi um baita filme. Eu acho que, fora isso, tô parado, jogando, eu não tô jogando muita coisa ultimamente, e também o tempo tá faltando. Fazendo inveja, hein? Ainda não pude ver, mas parece bacana demais. Pois arrume um tempinho aí e veja. Tenta aí, né, no, na próxima semana, esse final de semana. Acho que a Holly vai fazer download igual eu aqui. Opa! Ixi, agora vai dar um sermão aí. Epa, pirataria não. Aí, aí, aí. Sabia. É aluguel, Holly. Não é pirataria, é aluguel. Isso. Seja um bom rapaz. Se não for a cinema, alugue. De preferência, se for lá com o Paulo Coelho. Paulo Coelho. Mas deixa eu entender, que piada é essa? A famosa locadora do Paulo Coelho, ué. É o TPB lá, ó. Porque o Paulo Coelho, ele é defensor do... Ele defende que você pode copiar à vontade, entendeu? Ele não liga se você baixar livro dele. Ele mesmo coloca os livros dele lá no Pirate Bay lá pra você baixar. Ah. Aí o pessoal acabou lá apelidando lá de locadora do Paulo Coelho. Você vai lá e aluga as obras dele ou de quem que você quiser. Por isso. Entendi. A locadora do Paulo Coelho. Ele defende a pirataria. Sei lá, acho que tem... Eu não sei se ele é afiliado àquele partido pirata que tem também. Ninguém perde com isso não, tá? Imagino que não. Interestelar que a gente viu, eles gastou 170 milhões. Foi baixado 43 milhões de vezes. E a arrecadação dele foi, acho, deu quase 700 milhões. Foi tipo umas 5 vezes o custo do filme. O custo de produção foi superado em 5 vezes. Quanto mais o filme é pirateado, mais sucesso, mais bilheteria, mais ele arrecada. Uhum. Enfim, isso aí é muito complexo. Não põe isso no cast não, pelo amor de Deus. Que eu não sei argumentar isso não. Com certeza. Tá alguma coisa por alto assim. Livre acesso a conteúdos. Pirataria não. Nada de incentivar coisa errada. Piscadinho. O ex vai pôr isso tudo no ar. Eu tô até vendo. Falou porque quis. Vou mandar ele deixar tudinho na edição. Ai, como tô maligna. Não, eu vou querer argumentar. O Twitter só tem 140 linhas lá. No 140. Caraca, não vai ter jeito. Mandar o pessoal escutar. Escuta esse Salve Melhor Juiz aqui, esse anticast aqui, esse pessoal manja dos Paranauê. Eu não manjo não, eu só tô reproduzindo aqui o peixe que me venderam nesses programas daí. Saindo de fininho, hein? Mas vamos lá. O Logan, eu só acompanhei podcasts, tomei vários spoilers, mas parece que o filme é bem louco e empolgante. Só vi vários marmanjos chorando. Aproveita também e me diz, e a série Shadowhunters vai assistir? Divide bastante as opiniões. É, o Logan realmente, a maioria das opiniões estão sendo positivas aí, eu acho que você deve ir, que eu veja, né, crie sua própria opinião, mas a tendência é gostar bastante, tá bem legal o resultado. Agora do Shadowhunters eu vou esperar sobrar um tempinho aí, mas eu pretendo assistir também a série pra poder ver se eu gosto. Que agora eu tô, que nem eu falei, tá meio apertado o tempo aí, eu não tô conseguindo começar nada novo. Ainda mais seriados que tem um tempo maior aí, 40, 50 minutos, tô deixando um pouquinho de lado. Mas eu tô curioso, viu, tem essa divisão mesmo, tem gente que gostou bastante, tem gente que não gostou muito. Quero assistir pra poder ver o que eu acho também. Traga a sua opinião depois então, vai ser bom. Kairechu, você falou que está lendo o que mesmo? Tô lendo as Crônicas de Narnia, mas tô bem no começo ainda para dar uma opinião melhor. Sim, mas diga aí, está gostando? Tô, tá divertindo. E tá sendo uma leitura leve e tal, tá precisando. Só isso? Nada além? É porque eu só li o primeiro, a Neila tinha falado que ia ler um por mês, né? Um dos livros lá por mês. Aí eu falei assim, eu vou ler só o primeiro aqui, que é o que ela já teve um encontro lá. Eu fui viajar no fim de semana e eu pensei assim, vou levar alguma coisa pra me ler. Aí eu lembrei que tinha um Narnia pra começar, falei, vou levar o Narnia aqui. Aí eu baixei a amostra lá no Kindle lá e comecei a ler. Aí me prendeu a história. Eu terminei ele hoje, o primeiro livro. Ele é curtinho. Ontem que não deu pra ler muita coisa, mas hoje eu consegui terminar o primeiro. 90 e poucas páginas só. Uma história legal de fantasia, coloca uns troços de... conto de fada, de mitologia, tem um negócio lá do Lewis ser um pouco católico, aí você acaba pegando as referenciazinhas assim, logo no começo. Bacana. Ah, que bom. Os outros são mais agitados, mas eu acho que você vai acabar gostando de um ou outro. Não garanto que de todos, mas quem sabe, né? Aí eu vi que as histórias são independentes também, né? Sim, sim. Bem nessa mesma. Aí dá pra você ler tranquilo, tipo, com os 3 dias você lê um livrinho de 100 páginas lá, e você já vai pra outro e você não deixa de estar lendo, de estar participando. Ela pediu pra comentar, depois eu comentei por alto, ainda tava faltando o finalzinho dele pra terminar de ler. Entendi. Só uma correção sobre a pronúncia do nome da esposa do capitão. Se pronuncia Neila Suzar. O T é mudo homem. Suzarte? Suzar. O T é mudo. Eu acho que eu não falei o nome dela todo, não. Falou sim. Falou o nome completo. Falou sim. E falou Suzar. Ah, e como era? Eu falo Suzar. Suzar. Suzar. Muito chique o sobrenome dela. É francês. Mas era só isso mesmo. Como ninguém perguntou, mas o programa é meu. Eu vou falar o que andei fazendo. Eu andei jogando um pouco a série Assassin's Creed, que eu não tinha acompanhado isso. Lá no meu universo não tinha essas coisas. E eu estou achando a história um pouco confusa, mas até que os jogos são divertidos. Eu estou jogando os títulos fora de ordem. Comecei pelo 2, depois o Brotherhood, e agora voltei lá para o primeiro. Fazendo isso eu consegui perceber que a jogabilidade evoluiu bastante entre os jogos, alguns comandos foram alterados e outras coisas adicionadas. Porém eu senti que tem coisas que são mais sedutoras no primeiro que nos outros. O segundo é aquela coisa do período renascentista na Itália, viajando em cidade em cidade. No Brotherhood é focado em Roma, com pouquíssimas missões fora da cidade, quase todas em conteúdos DLC. Mas o primeiro ali no Oriente Médio parece mais sedutor, por ser ligado à história real dos assassinos, ao sábio da montanha, aquela coisa toda, e parece mais envolvente que os outros. Se ele recebesse um upgrade para a nova geração, com gráficos melhores e uma jogabilidade como a dos posteriores, aí sim seria a delícia das delícias. Mas parece interessante, vou continuar jogando a série até onde der, porque a história ainda é bem confusa. Eu acho que é muito no tipo, você começa a contar de um período, daí pula pra outro, daí volta pra outro mais antigo ainda. A impressão que eu tenho é que é meio bagunçado mesmo o timeline deles. Mas lembram as aulas que eu tive também no ensino médio, era bem assim. Não era muito diferente, não. Mas o que eu achei bagunçado não foi a timeline, não. Não tem a ver com a ordem cronológica dos acontecimentos. É a trama mesmo que é o problema. Aquela coisa de uma civilização avançada que deixou o conhecimento para a humanidade e de certa forma esse povo caiu em decadência. E agora a humanidade tem que aprender com essas informações. Mas tem gente que só quer usar isso como arma. E eu não entendo de onde tiraram essa maluquice e para onde eles vão. Essa é a parte realmente confusa. Não é a parte de cada assassino durante a história da humanidade. Essa parte é bem tranquila, apesar de algumas forçadas de barra. Se fosse só isso, tava ótimo. A ligação entre os pontos é que me deixou bem confuso. Aquele negócio de maçã do Éden, o conflito entre assassinos e templários, as loucuras tecnológicas. Isso sim é meio esquisito. Leonardo da Vinci cria tanques de guerra no jogo, gente. Tanques de guerra com vários canhões. Eu que não sou da Terra, acho isso bem louco. Tem muito cara de alienígenas do passado, isso aí. Total. É exatamente isso, parando pra pensar agora. Não explica de onde veio essa civilização. Ela esteve presente ali no início. A gente não sabe se ela avançou tanto ao ponto de voltar ou veio de outro lugar. Mas é estranho porque eles aparentemente são humanos. Diz que eles foram encarados como deuses no passado. E fica esse mistério todo aí. Pra mim isso tá uma loucura só. Achei muito bacana a parte histórica lá com os assassinos, as ordens de cavalaria, o Oriente Médio. Depois você tem o período renascentista, personas como Nicolau Maquiavel, Leonardo da Vinci, Rodrigo Borja. Só isso já seria interessante pra caramba. Esse negócio de alienígenas do passado não tá com nada. Não acho que precise de uma justificativa maluca para certas estruturas quando há provas que civilizações humanas do passado eram tão competentes. Mas é assim que querem os teóricos do antigo astronauta. Soul Calibur curtiu esse jogo e essa proposta. Ele tem Twitter, gente. Eu descobri do dia que ele tá no Twitter também. Mas isso é assunto para outro podcast. Vamos encerrar nosso Free Talk e partir para o feedback dos programas anteriores. Contatos imediatos e outros nem tanto. Mas vamos lá, meus lindos. Chegou a hora dessa sessão de recados, e-mails e interações com esse público delicioso que a gente tem, mas que tá precisando falar mais com a gente. Não se acanhe, a Holly aqui adora interagir. Vem em mim comentário. Hoje vamos falar dos feedbacks relativos aos episódios 13, 14 e 15. E caso você esteja se perguntando, a cada 3 episódios teremos um programa como esse, onde iremos dar os feedbacks, mas todo comentário será respondido no post o mais rápido possível. Ninguém vai ter que esperar um mês para ser respondido. Airechu. Eu. Sobre o Cast 13, 2017, planejamentos, retrospectos e o programa da Holly. Que comentários nós tivemos? Bom, Rolly, nesse cast a gente teve um comentário do José Paulo Neto, o Exor. Ele disse assim, Olá amigos da Interlude, minha adorada Rolly. Sempre no início do ano fazemos vários planos que sabemos não alcançar, mas vale a pena projetar para podermos estar animados e alcançar qualquer objetivo. Eu também faço meus planejamentos e na maioria das vezes não alcanço tudo, mas me sinto motivado em fazê-los. Espero que todos vocês consigam alcançar seus objetivos. Gostei das novidades propostas e, claro, o programa da Rolly é o que mais interessa. Vou mandar depois um e-mail comentando o que achei com mais detalhes. Abraços do Exor. Ele mandou esse e-mail, não mandou? Mandou. Mandou sim. Flak. Esqueci de separá-lo. Segura um instante enquanto eu procuro aqui. Mas como sou multifuncional, vou continuar falando enquanto executo a tarefa. Você imprime, copia e escaneia? Nossa, que engraçado. Não tenho pulmões, mas eles estariam doendo de tanto que estou rindo. Nossa. Mas sobre esse primeiro pedaço do comentário. Exor, eu concordo contigo, planejar é fundamental e precisa ser o primeiro passo da coisa. Só não dá pra ficar só nisso. Mas acho que é sim de grande ajuda e incentivo para conseguirmos alcançar esses objetivos. Uma coisa boa é que você já pode ver que o que prometemos já está sendo cumprido. A periodicidade quinzenal vem sendo mantida sem falta ou atraso, e o meu programa saiu do papel. Olha a gente aqui provando isso. Você, amigo ouvinte que pedia mais da Holly nos programas, olha eu aqui no comando, para o seu deleite. Que delícia! Então, realmente, essa questão de fazer os planos aí é motivacional e também é uma forma de sempre buscar mudar, procurar coisas novas. É a tradição de começo de ano, né? Sempre bom fazer uma coisa dessas. Eu também espero que a gente consiga aí alcançar os objetivos e agradar vocês com mais conteúdo e mais variedades. E se divertir, né? Isso é muito importante, não dá para esquecer. Com certeza. Dando sequência. Então, neste e-mail prometido por ele, o Exor falou assim. Capitão Ace, demais tripulantes e minha adorada Holly. Como falei no comentário que mandei antes, acho muito importante esse planejamento para o novo ano. Eu também tenho meus projetos, entre eles. 1. Ouvir mais podcast. Ouço em média 4 a 6 podcasts por dia. Amo. Quero poder ouvir mais. Eu também, viu? Eu também, porque olha, tá difícil ouvir um por semana aqui. Eu consegui ouvir uma quantidade próxima a essa aí, dependendo do dia e da duração dos programas, mas ultimamente eu também não tenho conseguido. Geralmente é 1 ou 2 por dia na semana mais tranquila, assim. Agora tá um pouquinho mais difícil. Mas tá valendo. Você que tá ouvindo, escolhe aqueles ali com tema que te agrada, tá valendo. E espero que o Multiverso X esteja no meio desses aí também. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado. Pode ter certeza que ele não perde nenhum. O Exor é um lindo. Acho que eu vou shippar esse casal. Hoje ele tá aqui, tá? Hein? Nossa, vou morrer de rir logo na estreia. Deixa de palhaçada e vamos seguindo com o e-mail. 2. Ler pelo menos 20 livros esse ano. E com as dicas do Bookerverso, com certeza alcança esse objetivo. Ah, uma meta boa, até compara com aquela que eu falei, né? Não é algo tão exagerado e também não tão poucos livros, né? Eu acho que 20, 24 livros aí é uma boa meta para poder se ler todo ano, dá uma média de 2 por mês aí, mais ou menos. E espero que também as indicações que o pessoal faz aí nas resenhas ajudem também a alcançar esse objetivo. Empolguem. Eu acho que as nossas indicações vão aumentar a lista de leituras futuras dele aí numa velocidade impressionante aí. Aí você começa lendo os 20, depois você aumenta, passa pra 30, pra 40. Não é muito difícil, não. Se ele for acompanhar o ritmo de nossas indicações, a lista dele não vai parar nunca. Não. Mas é sacanagem, a gente é 3 aqui indicando. E ele é um só pra ler, ele vai ter que começar a optar. Se ele for ler tudo, ele tá perdido. Não tem como, é impossível. Mas uma coisa bacana é ver que o Exor, além de acompanhar os podcasts do Multiverso X, também acompanha nossas produções textuais no site. Tem muito conteúdo que fica de fora dos episódios, resenhas, indicações e divulgações de artistas visuais. Muita coisa boa que o Ace e o iDeshow produzem. Aliás, apesar de hoje estar meio embaraçaralho, o menino iDeshow manda muito bem com as palavras. Os textos dele são muito bons. Palmas para o menino iDeshow, por favor. Bondade sua, Rolly. Bondade sua. Mas valeu. Elogio. Projeto de número 3 do Exor. 3. Jogar mais board games. Hoje jogo uma vez por semana. Pretendo aumentar para 2 ou 3 vezes por semana. O Capitão Ace e eu ainda estamos no sonho, na luta, de conseguir uma mesa semanal. O Exor já tá indo além disso. Tomara que você consiga, isso seria excelente. Uma frequência boa. Eu ainda preciso falar com o pessoal em jogar aqui em casa. Não, com certeza. Eu também, aqui tá difícil. Eu tava falando até com os meninos esses dias. Peguei o Guerra do Anel, né? Só que eu peguei o Guerra do Anel na versão em inglês. E ele é um jogo complexo. Ele é um jogo que, por estar em inglês, é mais difícil ainda de você explicar. Por mais que ele tenha vindo com tudo traduzido, né? Impresso, manual, as regras, as cartas. Mas ainda assim, é difícil de juntar a gente para poder jogar ele, por conta dele ser complexo, dele estar em inglês e também de serem partidas demoradas. Que é média de 6 horas aí, 7 horas que a gente levou em cada partida. As 2 mesas que a gente fez, né? Cada partida como se tivesse feito muita. Mas é bem divertido, eu pretendo aí pegar ainda. Tem um amigo meu que tem o Zombicide, o Black Plague, a gente conseguiu jogar também já umas 3, 4 vezes, eu acho. E o velho War tá aqui em casa pra gente poder se divertir também de vez em quando, a moda antiga. É uma boa, board games é sempre bom. Mas eu também acho que essa sua frequência de jogar aí já tá ótima. Também acho. Concordo com o Júlio. Tá com um ritmo muito bacana e vai ficar melhor ainda. O projeto 4 dele é... 4. Jogar também mais Xbox One. Tenho muitos jogos que ainda nem comecei. Espero poder ter tempo para terminar alguns jogos. Eu preciso dizer que você é um cara bem produtivo, porque você tá conseguindo ler, tá conseguindo jogar pelo menos board game uma vez na semana, jogar o Xbox... Ouvir de 4 a 6 podcasts por dia. Por dia. Conta o segredo pra gente. Será que o Exor gosta tanto de mim porque ele é como eu? Uma consciência viva em uma máquina multifuncional? Confessa pra gente, você também veio de Neo no sistema Matrix. Isso explica muita coisa. Aí ele encerra dizendo que esses são alguns dos objetivos dele. Apenas alguns. E com relação à pergunta que foi feita no episódio se ele era sócio da loja onde ele joga board games. Ele disse que não. Ainda não. Por enquanto, só sócio de carteirinha mesmo. Ele tá achando pouco todas essas coisas que jogou na nossa cara. ainda quer ser o dono da loja. Olha só. Por fim, ele falou sobre as nossas aberturas. Disse que gosta muito e acha que deve continuar, e claro que pode ter episódios especiais contando outros casos do Multiverso X. Exor, pode ficar tranquilo, nossas tradicionais aberturas não nos abandonarão. Em breve tentaremos manter em dia os especiais em audiodramas. Obrigado pelo carinho, seu lindo. Ainda sobre o episódio 13, não tivemos mais nada nos comentários, mas tivemos algo no Twitter. O que foi que teve por lá, senhor Júlio? A Rafaela Paludo, arroba Chovendo Livros, e também a Aline Rocha, arroba Lininha underline FR, elas reagiram com gargalhadas ao carinhoso apelido do navegador Erechu, Sabichão do Pão de Queijo. Então, gente, de pão de queijo eu gosto, como todo bom mineiro. Agora, sabichão, acho que eu não sou tanto, não. O pessoal fala, teve a piada num dos programas anteriores aí e acabou ficando. Mas eu vou adotar o apelido, tá? Sabichão do pão de queijo. Embora eu acho que eu não seja esse sabichão todo, e nem esse pão de queijo todo. Se preferir, eu posso chamar só de navegador cult. Pior ainda. Não. Cult. Quem sou eu na fila do pão? Cult. Sobre o cast 14, Velhos em Guerra, Caçadores de Sombras e Baleias, tivemos mais um comentário do Exor. O Exor veio comentar novamente, dizendo assim: Olá, amigos do Multiverso X e minha amada imediata Holly. Gostei muito das indicações desse episódio. E é sempre bom ter esses programas com indicações de livros, games, board games, ilustrações, etc. Quem sabe possa ter futuramente mais programas com entrevistas com escritores, designers, publicitários. Gosto muito de ler, mas o tempo não me permite ler tudo que eu gostaria, e com essas indicações minha pilha de livros para ler só aumenta. Obrigado mais uma vez a todos pelo profissionalismo e compromisso conosco, ouvintes. Abraços do Exor. Então, ó, o que a gente falou aí no do comentário anterior, que a lista dele só ia aumentar, ele mesmo já percebeu. Já tá surtindo efeito já as indicações. Indicação é legal de fazer, um podcast mais tranquilo. A gente consegue fazer de várias coisas, porque a gente tá sempre consumindo também produtos de cultura pop, então acaba sendo um tema mais fácil. Mas eu acho a proposta que ele fez ali bacana, e é uma coisa que a gente já pensa em fazer desde o início, né? É, chamar escritores, designers, publicitários, pessoas mais gabaritadas pra falar de temas mais específicos. É falta mesmo a gente bolar uma pauta melhor, bolar perguntas e tal pra organizar essa entrevista e fazer mesmo. Seria o passo adiante que a gente daria com o podcast. A gente já conseguiu fazer pelo menos um episódio assim, que foi o episódio de board games, né? Tava o Luiz Bruê, o Thiago Ferri com a gente, e é claro que a intenção é aumentar aí essa gama de episódios também com especialistas, para poder fazer um episódio um pouco mais desenvolvido e elaborado entre todos nós, né? Com mais opiniões também para poder discutir, e dúvidas para poder solucionar, né? Sei que isso está nos planos do Ace. Já tem uns nomes em mente para entrar em contato. Os próprios Luiz e o Thiago já se colocaram à disposição para falar sobre a criação de jogos, o processo que envolve o balanceamento, a escolha da temática, a adaptação e criação das regras. Mostrar que nem sempre é só diversão, tem muito trabalho. Rapadura é doce, mas não é gelatinosa. Não tivemos mais nada sobre o episódio 14, mas tivemos comentários sobre o episódio 15. É Carnaval. Animação. Onde indicamos várias animações bacanas para você conferir. Airechu, pode ler para nós? No Twitter a gente teve a Aline Rocha novamente, arroba Lininha underline FR, mas ela foi sucinta e disse apenas: adorei as indicações. Eu sei que ela já assistiu o Yuri on Ice. De tanto eu insistir lá na timeline do Twitter, ela acabou assistindo e disse que gostou muito. Então faça como ela também e assista o Yuri e as outras indicações que demos no cast. Aline, se você der uma chance para as outras indicações, conta pra gente o que você achou. No post a gente teve o comentário do Exor novamente. Ele diz assim: amigos do Interlúdio, eu assisti as animações indicadas aqui e gostei muito de todas elas, mas a animação que me deixou marcado foi O Rapaz e o Monstro. Nesse carnaval aproveitei também para botar a leitura em dia e as jogatinas de board game também. Graças a vocês tive várias opções para escolher e aproveitar no carnaval. Obrigado a todos, abraços e beijos à minha amada Holly, Exor. Beijo pra você também, Exor. Pelo Chanel do Sr. Spock. Eu já tenho outra teoria sobre o Exor. Eu acho que ele possui algum objeto para aproveitar melhor o tempo. Ou ele tem um vira-tempo, ou uma máquina do tempo, algo do tipo. Porque não é possível. Ou o controle do clique, que ele pode pausar o tempo e fazer tudo e depois despausar como se nada tivesse acontecido. Pois é. É muita coisa. Nossos episódios são quinzenais. No 13 ele fez as promessas. No 14 ele já estava falando de fazer e menos de 2 meses depois ele já estava pondo em prática os projetos que prometeu. Exor, conta qual é esse segredo. Certeza que você tem algum. Também acho, hein? Partilha com a gente aqui do Multiverso, porque a gente tá precisando de alguma coisa desse tipo também. Vocês estão falando isso? Imagina o Capitão Ace que é sem foco. Uma hora tá lendo, outra curtindo um jogo, outra assistindo algo, outra tá produzindo algo, gravando podcast, editando. Conta pra gente, vai ajudar o Capitão e me ajudar por tabela. Todo mundo que gosta de ler um pouco aí, pelo menos ler, já seria muito útil a dica pra poder aproveitar melhor esse tempo. Porque, ó, haja tempo pra poder conseguir fazer tudo que a gente quer. A gente não quer ler um livro, a gente não quer ler uma série. A gente quer ler a livraria inteira. E se você que está aí quer fazer como Exor e deixar um comentário para nós, interagir conosco nas redes sociais ou mandar um e-mail? Senhor Airechu, como é que essa pessoa faz? Você pode comentar diretamente na postagem através do Discos, que é a forma mais prática, ou também pelo plugin do Facebook lá. Com sua conta do Facebook, você entra na postagem e já comenta diretamente nas postagens do podcast ou dos outros conteúdos do site. E você pode mandar um e-mail também para contato@multiversox.com.br. Seu e-mail será lido aqui nos programas da Role futuramente. E no Twitter a gente tem lá os nossos perfis pessoais, tem o @_airechu, temos também o meu que é @juliobarcelos com 2 L's, o do Ace que é @capacebarros, cap de capitão, e o do próprio blog que é o @multiversox. Isso, não dá pra esquecer aquele que uso pra interagir com eles, né? Agora, vamos para uma pausa rápida para o meu quadro Pergunte a Holly. Pergunte a Holly. Vamos para essas perguntas que os lindos mandaram. O quê? Não mandaram nenhuma. É isso mesmo, produção? Vocês separaram algumas? É isso? Ok. Deixa eu ver aqui o que tem. Que seleção bosta, hein? Mas vamos lá. Alternância de voz iniciada. Holly, você é mesmo azul. Ou isso é culpa da holografia? Sim, eu sou azul. De onde venho todo mundo escolhe a cor que quer ter, além de ser capaz de alterar forma, gênero e outras coisas. A gente tem liberdade real, todo mundo é aquilo que quer ser. Vocês têm muito que aprender ainda por aqui. Holly, se Maria tem 5 filhas, sendo 4 delas, Pata, Peta, Pit e Pota, qual o nome da 5ª filha de Maria? Provavelmente o nome dela é Júnia. Maria queria homenagear a si mesma e poupar a caçula do sofrimento que as irmãs passaram. Isso só não muda o fato de Maria ter um péssimo gosto. Holly, o que está achando de apresentar um programa só seu? Ah, é bom, né? Nem queria, mas me ofereceram, estamos aí pra isso, né, amores? Prefere jogar videogame ou sair com os amigos? Que diabo de pergunta sacana é essa? Eu vim de uma realidade virtual onde eu poderia viver um videogame a qualquer hora. É claro que sair é melhor. Vamos pra rave, gente. Uhul. Um defeito e uma qualidade sua. Um defeito não é ser perfeita. Uma qualidade, modéstia. Qual lugar no planeta Terra gostaria de visitar? Hollywood. Tem um nome sonoro. Hollywood. E cheio de gente talentosa e bonita como eu. Se você soubesse que vai viver até os 90 anos e pudesse escolher entre manter o corpo ou a mente que você tinha aos 30 anos, pelos últimos 60 anos da sua vida, qual dos dois você escolheria, corpo ou mente? Eu já tenho muito mais que isso. Manter um hardware de 60 anos atrás só é vantagem para vocês orgânicos. Para mim fica obsoleto. Ter um software velho também não dá. Quem foi que fez essa pergunta besta aqui? Tá difícil, produção. Se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade ou qualidade nova, o que seria? Disparar poderosos lasers capazes de destruir milhares de planetas inteiros. Mentira, gente, eu queria poder sentir cheiros. Olha, como eu apago mensagens e conversas do meu WhatsApp. Tá devendo no cartório, né, papai? Gente, olha esse salafrário aqui. Pega. Como lidar com a entropia crescente no universo em expansão? Meu filho, tenta comprar o pão sem pegar o troco errado primeiro. O universo tá aí há tanto tempo e você há tão pouco. Esquece isso e vive a tua vida. Sério, você vai ganhar mais. Como faço para ser amado? Comece se amando, meu bem. Vai ver como já dá uma melhorada nessa coisa toda. Depois você pode ou não encontrar alguém que te ame, mas você sempre vai ter seu amor próprio. A consulta foi 300 unidades planetárias. Passa na minha secretária para acertar tudo. Qual seria a sua casa em Hogwarts? Eu seria da Sonserina, porque sou diva e maquiavélica. Jacaré no seco anda. Eu vou falar no seco de quem essa porra anda. Pelo amor de Deus, tenha paciência. Manda a sua pergunta pra mim. Pode ser sobre qualquer assunto. Só seja mais criterioso que essas pessoas. Ô produção, vou mandar demitir todo mundo, hein? Aguce os ouvidos e anote a dica. Para finalizar o programa, vamos ao nosso bloco de recados e projetos que valem a pena vocês ficarem de olho. Um recado rápido, Holly, é que o Multiverso X está fazendo 3 anos no ar, como blog. O podcast também está para fazer aniversário de 1 ano no ar também. E era só isso mesmo, só para marcar a data aqui e não deixar passar em branco. O Ace já comentou no Twitter ao longo da semana, mas não custa lembrar também ao ouvinte do podcast. E reforçar o convite para você conhecer o blog também, que a gente tem muito mais conteúdo além do podcast lá. Se você só ouve a gente, visita a gente lá também. Meio jabá. Aproveitando que você está fazendo um meio jabá, vou fazer logo um inteiro mercenário look like. A gente acaba colocando links nas postagens a cada indicação, redirecionando para sites de comparação de preços ou para lojas de confiança. Se você se interessar por nossas indicações, puder e quiser comprar por esses links já ajuda muito. O retorno para nós é baixinho, mas de grão em grão pica-pau dá sopapo. Então, se gostou, pensou em comprar, dá essa moral aí pra nós, tio. Mas e aí, Holly, se eu quiser comprar na minha loja de preferência? Clica no comparador de preço antes, vê se ele não tá lá. Dá essa força. Se não puder, eu quero é que você siga. Opa, o áudio engasgou aqui. Eu quero é que você saiba que te amo de qualquer jeito. Beijos, seus lindos. Agora vindo para os recados e divulgações enviados para o nosso e-mail. Primeiro, o nosso amigo autor blumenauense, Ricardo Brandes, nos pediu para dar 2 recados. Primeiro, olá esse amigos do Multiverso X. Tudo em ordem. Envio abaixo um release do novo romance dramático da minha esposa, Fabilange Brandes. A cada semana, às segundas-feiras, um novo capítulo no Wattpad. Um romance dramático acerca de Eveline, uma jovem mulher que se vê viúva de uma hora para outra, em meio a um turbilhão de emoções. Uma história envolvente que levará o leitor a diversos questionamentos, mesclando drama e suspense, das coisas que o amor não conta apresentará ao leitor personagens tão reais que poderiam ser, sem dúvida nenhuma, você. O link para vocês conferirem o trabalho da Fabi está na postagem. Segundo, olá esse. Tudo bom? Você se lembra desta matéria sobre o meu livro, Jardineiro de Falujá, que você produziu para o Multiverso X? Pois bem, tenho novidades. No dia 15 de março foi lançado Médio Oriente-se, sequência do projeto do Jardineiro de Falujá, no Wattpad, com atualizações semanais. Para conferir é só ir em www.wattpad.com/riquebrandes. Mais uma vez, o link para vocês conferirem tanto a resenha de Jardineiro de Falujá, quanto para o projeto Sequência Médio Oriente-se estão no corpo da postagem. E o Wattpad, vocês já sabem, não paga nada para ler, vocês conferem gratuitamente e ainda incentivam o trabalho dos autores da Terra Brasilis. O próximo e-mail a gente recebeu do Rogério Saladino, que é editor na Jambu Editora, e é sobre a nova Dragão Brasil. Ele diz assim: a Dragão Brasil voltou em um novo formato, ela agora é uma revista digital e os leitores podem participar dessa nova fase da lendária publicação de RPG e cultura nerd e receber as novas edições através do apoio ao projeto de financiamento coletivo recorrente no site Apoia-se. Mas para quem ainda estava na dúvida ou queria ver essa nova fase da Dragão Brasil antes de apoiá-la, a Jambu Editora disponibilizou uma versão de amostra da revista, que pode ser baixada de graça no site da editora. Essa versão de amostra tem páginas que já saíram nas edições anteriores da revista digital, além de informações de como se tornar um apoiador, os níveis de apoio e as recompensas. A amostra da Dragão Brasil pode ser baixada gratuitamente no site da Jambu Editora no link que está aí na postagem. Aqui todos os tripulantes são apoiadores da nova etapa da Dragão. E atesto em nome do capitão que o conteúdo está muito bacana, vale a pena apoiar e receber tanto a revista quanto os extras, mapas e podcasts. Você pode saber sobre tudo que envolve a revista no link e conferir essa amostra. Valeu, Saladino! E já que tocamos no assunto de financiamentos coletivos ao falar da Dragão Brasil, separamos alguns projetos que devemos ficar de olho. Alguns já estão na sua reta final, outros vão demorar um pouquinho, outros já financiados e outros ainda precisam muito do seu apoio. Mas todos valem a pena conferir de perto. O primeiro deles é o que está acontecendo? Olá, eu sou Rodrigo Van Campen e eu sou editor da Trasgo. A Trasgo é uma revista de contos de ficção científica e fantasia, contos brasileiros escritos por autores estreantes ou alguns já bem conhecidos aí do público. A Trasgo é uma revista online, a gente publica em EPUB, MOB, e agora eu tô aqui para contar uma novidade que a gente está tentando lançar a nossa primeira edição impressa, uma coletânea que vai contar com todos os contos do primeiro ano da revista. São 26 contos, 3 deles inéditos, escritos especialmente para essa edição. Para isso acontecer, a gente está com uma campanha aberta no Catarse, onde a gente está tentando juntar a verba necessária para fazer essa impressão, e você pode ir lá adquirir o primeiro volume impresso da Trasgo, como se fosse uma pré-venda, entre outras recompensas que a gente colocou lá. Quem já conhece a Trasgo, ajuda a gente a fazer a primeira edição impressa, entra lá em catarse.me/trasgoano1 ou conheça melhor a Trasgo no nosso site trasgo.com.br, que tem tudo lá. Ajuda a gente e muito obrigado. Tá, eu só vou perdoar essa invasão porque o profissionalismo deles é sem igual. O projeto vale muito a pena. O financiamento coletivo da Trasgo eu já apoiei logo nos primeiros dias. Eu conheço o trabalho do pessoal, conheço alguns autores de internet mesmo assim, apesar de não ter lido a obra deles assim por completo. Eu sei que eles publicaram pela Trasgo. É um pessoal que tem um trabalho de seleção bastante rigoroso e é de temas que eu gosto, é fantasia e ficção científica. Eles fazem uma curadoria muito boa nos contos e essa versão impressa, eu acho que vai até facilitar para o acesso para mais gente. Tá com preço super em conta a recompensa lá, que já te dá direito ao livro impresso. E se você puder, apoie aí, que é material nacional, de qualidade. É uma revista bem feita, bem diagramada, bem editorada. Editorada existe? Bem editorada e merece lá o seu apoio lá. Apoiem a Trasgo enquanto ainda podem. Vão. É, além da Trasgo aí, nós temos também o financiamento coletivo do jogo Trajes Fatais, que é um jogo de luta 2D totalmente desenhado à mão no estilo pixel art. Esse financiamento já está nos dias finais aí de então falta pouco aí para poder alcançar. É um projeto também bacana para quem gosta desses jogos mais antigos, a questão da luta, a arte dele parece ser bem bonita por conta de ter se desenhado à mão no pixel art. É o que vale a pena também ser apoiado. Mais uma dica para vocês. Pois é, Júlio. E falando um pouco mais do projeto, seus criadores são apaixonados por clássicos dos arcades dos anos 90 a 2000, como The King of Fighter, Guilty Gear e Street Fighter. Resolveram então criar seu próprio jogo de luta, revelando toda essa influência, mas acrescentando novidades e um toque bem brasileiro. Durante uma festa à fantasia, uma misteriosa divindade concede poderes aos convidados de acordo com os trajes que estão usando. Agora, eles precisam demonstrar esses poderes através de um torneio cósmico, caso queiram se libertar da prisão mágica. Essa é a premissa de Trajes Fatais. No próprio site do financiamento tem vídeos para você conferir o visual, a jogabilidade e as mecânicas do jogo. Tá esperando o quê? Confere lá. A gente também tem o projeto de financiamento coletivo da HQ A Rainha Pirata, do estúdio Magenta, da Anima Academia de Arte. É uma HQ de 80 páginas, em aquarela, que vai contar a história de uma protagonista feminina, que ela acaba se tornando a mulher pirata mais famosa da história. Me chamou a atenção aqui no projeto que ele chegou a ser premiado na Irlanda como melhor livro ilustrado num prêmio nacional lá, em 2013. E ele foi notícia em um jornal aqui, eles estão usando isso para divulgar a campanha. Me chamou a atenção isso aqui no projeto. E esse projeto combina muito com o nosso episódio de Mulher para Ler e Conhecer, porque ele também é escrito por uma mulher, a Gisela Pisato. Olha aí. Lembrando que tudo que você precisa saber sobre esses projetos que estamos indicando estão nas páginas de cada um deles, e os links estão na postagem. Está também no ar o projeto de financiamento coletivo da coletânea Sussurros da Boca do Monte, que é uma coletânea de contos de fantasia e suspense de autores locais da cidade de Santa Maria, onde eles vão reimaginar a cidade deles como um cenário das suas histórias, inserindo elementos de fantasia e suspense. Entre os autores está o Enéas Tavares, que está publicando a série brasileira Steampunk, que já é bem conhecido já no cenário de literatura fantástica brasileiro. Dentro da literatura steampunk também ele é bem conhecido, e juntamente com o Azê Cordenoso também, que é outro nome bem famoso dentro do cenário steampunk nacional aí. Não dá pra deixar de comentar que o livro será ilustrado e terá acabamento em capa dura. Há aquelas coisas que deixam muitos leitores apaixonados. Eu conferi a proposta do projeto e ele tem tudo para agradar os fãs de suspense e fantasia, sem se restringir àqueles que conhecem a cidade de Santa Maria, que ambienta os contos. Então confira Sussurros da Boca do Monte. Bem, mas outro financiamento que nós temos aqui é o Hero Maker, que é o financiamento para poder criar um site, para poder fazer miniaturas customizadas. Vai ser um serviço que vai permitir que você, da sua casa, você vai usar um site intuitivo para poder escolher os detalhes do personagem que você quer fazer a miniatura, para você poder receber em casa. Aí você vai ter como escolher gênero, raça, tipo físico, a expressão do personagem, cabelo, roupa, armas, itens extras e tudo mais. Eles vão ter várias opções. Vão ter opções de tamanho, vai ter um formato todo dinâmico para poder você escolher, colocar, sei lá, eles dão um exemplo na própria página do financiamento coletivo, que é você criar um anão com cabelo punk que usa duas adagas e um arco. Não é uma miniatura que você vai encontrar aí com muita facilidade, só que ali você vai poder montar ele da forma que você quiser. O projeto ainda tem alguns dias aí para poder ser apoiado, ainda não, não, não está financiado. E ele inicialmente vai trazer uma opção de 5 raças para poder escolher. Vai também ter configurações de porte físico, 5 expressões faciais pré-definidas, um número limitado de cabelos, barbas, armas e itens. E também, depois disso, caso seja batida a meta da campanha, as metas adicionais elas trarão conteúdo adicional para poder customizar a sua miniatura. Vai trazer outras raças, ou se não, outros temas, ou outros detalhes para as miniaturas. É um projeto bem interessante, uma coisa diferente aí do que a gente tem normalmente, né? Que o normal para miniaturas de RPG é você já achar a miniatura normal, no padrão aí, de certa, ou às vezes de alguma série específica, e comprar, mas esse não, esse você vai poder montar o seu personagem meio que da forma que você achar melhor e mandar eles fazerem a miniatura exclusivamente para você. É um projeto bem interessante também para poder dar uma olhada. Isso já é feito fora do Brasil com o Hero Forge, que também foi financiado através de uma plataforma coletiva, e você pode criar sua miniatura da mesma forma. Só que agora você poderá baratear o custo, já que não precisará pagar em dólar, ser tributado e tudo mais. O bacana é que não serve apenas para personagens de RPG, você pode criar miniaturas para seu jogo de tabuleiro favorito e deixar ele muito mais à sua cara. O Hero Maker se torna algo mais viável e interessante. Vale a pena conferir. E por falar em jogos de tabuleiro, o RPG Quest, um antigo projeto do Marcelo Del Debbio, está de volta em novo formato. Agora como um jogo de tabuleiro que traz um pouco mais do lado místico dos outros trabalhos do Del Debbio. No jogo, cada jogador controlará um pequeno grupo de aventureiros em busca de fama, fortuna e poder. Você poderá recrutar novos heróis em tavernas, investigar rumores, enfrentar missões baseadas nos 22 arcanos do tarô, viajar pelo continente, derrotar monstros, criar itens mágicos, solucionar enigmas, explorar masmorras e procurar artefatos de grande valor. A cada missão realizada, o grupo acumula experiência e dinheiro e pode utilizá-los para conseguir mais níveis e melhores equipamentos, até ter poder suficiente para enfrentar os grandes desafios de cada partida. As aventuras vão sendo construídas a partir de cartas, tokens e sorteio de reinos e dificuldades, garantindo que cada partida tem um desafio inédito. A história vai sendo construída enquanto os jogadores vão tomando suas decisões no tabuleiro. Para saber mais, clica no link da campanha. Confira RPG Quest. Então, gente, é isso. Acho que foram os nossos recados. Não esqueça, se você vai lançar um projeto futuramente, não esqueça de entrar em contato conosco através do e-mail contato@multiversox.com.br e colocar no assunto divulgação. A gente vai olhar e trazer sempre os mais interessantes. Então é isso, rapaziada. Vocês gostaram de estar comigo nesse programa de estreia? Pareciam meio cansadinhos. Sim, Rolf, foi um prazer ter a sua companhia aqui nesse programa de estreia e a gente fica à disposição para os próximos. Claro, olha, é sempre bom conversar aí com você e com o pessoal. Precisando, estamos por aí. Obrigado pela presença de vocês, meninos. Peço ao pessoal que ouviu e gostou do nosso programa para deixar um comentário. E quem não tiver gostado, que comente também para saber o que precisamos melhor. É isso, nos vemos na próxima. Tchau, gente, até a próxima. Até lá. Vida para o resto da sua vida.